se quiser manipular mais ou manipular menos, opinar, modificar, é da sua inteira responsabilidade. Porque estamos convencidos que o faz a bem da nação, porque foi sufragado e foi eleito para isso.